passear em Maceió, visitar tantas praias que dá gosto extrapolar. É um dia especial, passear em Maceió, visitar tantas praias que dá gosto extrapolar. Tem a praia Pajuçara, na Avenida Beira-Mar, e na Praia da Sereia, eu gosto de me banhar. Tem a Praia dos Franceses, tem turistas e surfistas, cultura e artesanato, lá temos grandes artistas. Tem as navegações, com os turistas passear, Maceió é terra boa, sempre estarei por lá. É um dia especial, passear em Maceió, visitar tantas praias que dá gosto estar por lá. Tem a praia Pajuçara, na Avenida Beira-Mar, e na Praia da Sereia, eu gosto de me banhar. Passear em Maceió, visitar tantas praias que dá gosto extrapolar. É um dia especial, passear em Maceió, visitar tantas praias que dá gosto extrapolar. Tem a praia Pajuçara, na Avenida Beira-Mar, e na Praia da Sereia, eu gosto de me banhar. Tem a Praia dos Franceses, tem turistas e surfistas, cultura e artesanato, lá temos grandes artistas. Tem as navegações, para os turistas passear, Maceió é terra boa, sempre estarei por lá. É um dia especial, passear em Maceió, visitar tantas praias que dá gosto estar por lá. Tem a praia Pajuçara, na Avenida Beira-Mar, e na Praia da Sereia, eu gosto de me banhar.